Você diz que sou malandro, que eu não sou pastor. Posso não ser para você, mas eu sou para o Senhor. Meu estilo diferente, calça larga, uso tênis. Cê me julga, me maltrata, diz que sou um delinquente. Não consigo entender a cabeça dessa gente. Julgar o exterior, não conhece minha mente. Não olho para os lados, sou muito consciente. Lio pra Jesus Cristo, pois ele me entende. Nele tô firmado, é nele que sou crente. Vaza, pega o beco, saia da minha frente. Você é um fariseu, julgador inconsequente. Enquanto cê me julga, fico te observando. Cê todo arrumadinho, parece até santinho. Sua língua é comprida, sua mente é maldosa. Parece uma pomba, mas você é uma cobra. Comédia vacilão, estilo santarrão. Para de me olhar, Deus você não é. Para me julgar, apontado, perseguido, injuriado. Mas por Deus eu sou amado, inimizade. E eu não quero desafeto também não. Eu quero paz com Deus, com o próximo, com o irmão. Sou grato a Jesus que por mim morreu na cruz. Me amou e tem me amado. Minhas mãos têm segurado, minha fé tem sustentado. Os anjos do Senhor são os meus aliados. Se fosse por alguns eu teria desviado e nunca mais voltado. Quem sabe até morrido na prática do pecado. Esse gosto eu não dou para o diabo. Por Deus fui convocado, das drogas fui tirado. Agora sou cristão, mas não sou bitolado. Pastor que canta rap com orgulho, pode crer. Você diz que sou malandro, que eu não sou pastor. Posso não ser para você, mas eu sou para o Senhor. Você diz que sou malandro, que eu não sou pastor. Posso não ser para você, mas eu sou para o Senhor. Serve que abençoa, que tem novo proceder. Você vive nessa droga você vive. Aceite a Jesus que por nós morreu na cruz. O mal vai sair, o bem vai surgir. Agora é curtição, em nome de Jesus foi embora a opressão. Se orgulhe do seu Deus, o Deus de Abraão, o dono dessa terra, Senhor dessa nação. Não vá desanimar e nem retroceder. Mudar, regenerar, na igreja frequentar. Na fé, na oração, na paz com seu irmão. Aqui é o pastor que vive na missão, pregando a palavra, cantando rap então. Amado, respeitado, por outros odiado. Eu tô ligado, Jesus tá do meu lado. Porque der o que vier, meu rap é positivo, meu conceito é de fé. Com orgulho sou pastor, em nada sou mané. Quero representar meu estilo, minha fé. Estou articulado com grupos aliados. MC pastor, advertência criminal. Chegando o reforço, agressão verbal. Para finalizar, quero escancarar. Agora é a hora, agora é a vez. Salve, salve pra vocês. Na continuação, eu canto esse refrão. Que faz bem a sua alma, que faz bem seu coração. Para você, mas eu sou para o Senhor. Você diz que sou malandro, que eu não sou pastor. Posso não ser para você, mas...